Ou mais ou menos assim, meu senhor? Por favor, essa luz aqui. Opa. O responsável pode apagá-la. Só tira a luz aqui. Por favor. Essa luz aqui. Isso. Quem gosta de fazer. Joga a mãozinha pra cima. Acende o teu isqueiro. Acende a lanterna do celular aí, meu irmão. Só quem vai passar carnaval solteiro, dá o grito que eu quero ver. Sai do chão, meu irmão. Hope you're ready for the. Só os passateiros, quero ver, mano. Só os celulares, vai. Que vem. Hoje deu uma doideira no Sassá Moral. Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade. Joga a mãozinha pra cima aí. Sinto uma grande vontade de chorar. Talvez que eu tivesse pensado um pouco mais. Talvez hoje eu não estivesse atrás de uma cela no pátio de um presídio. Numa triste tarde de domingo. É foda, mano. Só pra esquentar o motor desse Passat, moral. Só quem é vida louca. Joga a mãozinha pra cima aí, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palma da mão. O que que a gente é? Fala aí. Nego Drama. Você tem sucesso. Nossa, que grave é esse, velho? Pelo Cristo, que a pele hoje ele tá despirado. Chaga, a procura da cura. Nego Drama, tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela. Olha essa Samaral, batendo do nosso ladinho esquerdo na garagem do Passat. Tá meu parceiro Luanzinho do time, ele é a Samara Tico Wick do Passat. Anderson Meio de Aloiraça Digital. E também meu parceiro Matheus. E também Andrew Pop, Sassá. Será que a galera da piada hoje cruzar com o Sassá Samaral? Com certeza tá. Bora ver, bora ver. É agora, agora. Solta a voz aí. Te vejo no baile e já chego sarrando. E aí? Do jeito que você gosta. Eu vou pegar a passateira do jeitinho que ela gosta. Ah. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, no chão, o popozão é o seu. Quero que tu vá parar de tomar conta da minha vida. E vai puta que pariu, aonde já se viu. Pra aquele vizinho fofoqueiro, canta pra ele aí. Quero que tu vá parar de tomar. Ó, ó, ó, ó, ó. Mas ela quer ai. Os envolver. Ela quer ai. O 5-7. Ela quer o 5-5. Eu vou jogar bem na tua cara. Então vou ter que levar. Eu vou jogar bem na minha. O Clausinho e o Patrick, como é que é? Planejei o assalto pica. Planejei o assalto. Eu quero ouvir, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A galera tá fiada, só saborar. Olha o meu parceiro, o DVD também já tá por ali, meu irmão. Sempre no apoio do Tê, alô DVD! Vamos lá! Vou cruzar! Chegamos! Chavada! Chavada! Chavada do mal! Vai rolar! Agora! Agora! Do Pará, a mais nova sensação está aqui, o som que os passateiros, yeah! E as passateiras, yeah! E toda a classe humilde consigo. Chegou! Agora todos vocês vão saber a história do homem sonha e Deus realiza, e ninguém melhor que ele para contar a história. Ninguém Sassá Moral. O moleque doido! Que revolucionou o termo tocar, mais conhecido como DJ Moleque Doido. junto a seus copilotos. Quem é? DJ Cleuzinho. Opa! DJ opa, Físico. Opa. E DJ Dieguinho. Opa! O quarteto se forma e a chamada vai rolar. Vai rolar! Aô, Sassá Moral. Oh. Pega a chave dali na partida. É chavada nele. É chavada nele. Bora começar, meu responso. Bora, moleque senhoras doido. Senhoras e senhores, vamos prestigiar o show de agora. Chavada. Já. É o Passat na tua cabeça. Muito Passat. Na tua cabeça. Muito Passat. Na tua cabeça. No teu crânio. Na tua cabeça. Oh. É o Passat. Joga, joga, joga. Joga pra cima e tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. O moleque doido chegou. Chegou. Apaga a luz que a chavada vai rolar. No escurinho. Apaga a luz que a chavada vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. E gatinho aí. Tá pegando a fuga. Eu vou, eu vou. Pega a fuga aí, Sassá Moral! E agora? Vai, vai, vai! Joga a mão pra cima aí! Vai, joga tudo pra cima! Bora, bora, bora, detonando! Pega a fuga, moleque doido! Vou te passar a visão. Ih. Depois desse passate é cabeçada de lado. Dá-lhe cabeçada nela, dá-lhe cabeçada nela. Toma, toma, toma, toma, toma. Grossinho, grossinho, grossinho. Sacudiu, sacudiu o passate. Sacudiu o passate invadiu. Sacudiu. Grossinho, bora chamar ele, grossinho. Alô, Dieguinho, perfuma, Dieguinho. Cadê? Tô sabendo que tu veio numa fuga de castanhar, foi, Dieguinho? Meu irmão, foi. O bagulho foi sinistro. Quando vê, eu cheguei daquele jeito, numa pressão. Eu cheguei em alta velocidade, moleque. Eu cheguei desguiado dessa porra. E quem tá feliz? E quem tá feliz? E quem tá feliz? Joga o bracinho pra cima que a fuga vai começar, Sassá! Ei, Dieguinho, me fala só uma parada aí, Dieguinho. Tu viu alguém pelo retrovisor, Dieguinho? Meu irmão, eu não vi caralho nenhum, rapaz! Então vem pegar a fuga, Dieguinho! Então vem, Dieguinho, vem, Dieguinho, vem! Aê! Só quem tá feliz, joga o bracinho em cima, em cima, em cima, em cima! Pra começar, pra começar! Eu vou no rei, vocês vão no rol! Ei! Rei, rei, rei. E rei, rei, rei. Agora sim pra carimbar, pra começar. Pra dar o pontapé inicial no carnaval. É assim. Tá mil grau, passa de moral. Tá mil grau, passa de moral. Tá mil grau. E tá mil grau. Sassá, libera tudo aí pra me dar uma chavada. Vambora, vambora, vambora. Tô esperando. Pra começar, eu quero assim, ó. Só quem confia no papai do céu, bota o bracinho em cima que eu quero ver aí, ó. Só quem é desviado, mas claro, tem Deus no coração, bota o bracinho em cima que eu quero ver. Só quem é do clube do Remo e também é do Paysandu, joga o bracinho em cima. E agora? Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palma da mão, na palma da mão. E canta, e canta. Canta comigo assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Juguinho. Tá mil grau. Opa. Vou mandar uma chavada pra aquele lado ali, Juguinho. Porque ele passou de lado ali. É verdade. Passou de lado ali. Bora ver se o Gil acorda agora, o Gil. Bora ver se o Gil acorda. Primeiro, só quem tá feliz da vida comigo pra pegar a chavada da direita, bota o bracinho pra cima e aponta pra direita, vai. Aponta pra direita aí. Pra direita. Sassá. Pro lado direito. Sassá, pra direita, pra direita. Pro lado direito. Sassá. Eu vou ali na esquerda também, meu irmão. Vambora. Ao lado esquerdo. Só quem tá do lado esquerdo, bota o bracinho pra cima que eu quero ver também. Só quem tá feliz da vida, aponta pro céu. Ei, Dieguinho, pera aí, Dieguinho, rapidola. Eu acho que a galera tá muito fraquinha aí, meu irmão. Só quem tá solteiro no carnaval, dá um grito aí! A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma faz barulho também! Aí, meu irmão! Então, pra carimbar e pra botar o bagulho mesmo pra cima, conta comigo, Sassá Moral! Vambora, vambora, vambora, vai! 5! 4! 3! 2! 1! 2! Pega a tua chamada! Oh! Chavada pra direita, chavada pra esquerda, chavada pra direita, chavada pra esquerda. Toma toma, toma. Agora vai. Pou, pou, pou. E bem, bem, bem. DJ Sassa pirou. Pou, pou, pou. Bem, bem, bem. Moleque doido pirou, pirou, pirou. E como é que ele tá? Mil graus, Passate, mano. Cheguinho, estamos com uma música nova do Passate com a Viviane Batidão. Sim. Uma música já está estourada com 2 dias de lançamento. Meu irmão, eu tô sabendo que a galera já sabe até cantar ela no refrão, viu, meu irmão? O som dos moleques doidos lançou e já tá na boca da galera. Sai de mais uma chamada aí, Dieguinho. Só se agora, garoto! Joga a mão pra cima aí, bate na palma, palma da mão. Senta, senta, senta, senta, senta. É a galera do bloco do Tigre, meu irmão. Alô, Dieguinho. Dá-lhe a chavada pra eles também, a galera do bloco aí, meu irmão. Então, senta no capu, senta no capu, senta no capu, senta no capu. E mexe esse bumbum, mexe esse bumbum. Aí eu vou perguntar, só a mulher solteira que tá hoje aqui não depende de homem pra porra nenhuma. Bota o bracinho no céu que eu quero ver a mulher que vai desguiar nesse carnaval aqui em Curuçá, deixa o braço em cima. Mas o homem que vai pegar muita mulher em Curuçá, dá um gritão. Isso. Ei, Dieguinho, cadê a macharada que deixou a mulher pra ficar solteiro no carnaval aí, hein? Isso aconteceu isso, muito, mano. Viu? Mas, Cleucinho... Olha o Patrick com o olho. Tô te falando. Quem tá feliz aí, bota esse bracinho lá no céu, Sassá. Não alivia, não alivia, não alivia. Só se for agora. Não alivia, não. Toma. Senta, senta, senta, senta, senta. Vem, vem. Florentina, Florentina. Ih, Trancinho, que onda é essa? Essa? Qual foi essa parada aí, mano? Peraí, essa aqui, ó. Essa. Sabe o que foi? É a porra da chave que caiu, mas ela se levanta sozinho, quer ver? Dá-lhe chavada! Mais palma! Chavada! Chavada! Bota na barulhão! Chavada! Bota na pressão, chavada. Brasil! E tu? Chavada! Mais palma! Lá vai! Lá vai! Lá vai. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. E o que? E o que? Na verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Chapulha! Chama ela aí, vem. Aí, aí. Chama ela aí. Chama ela aí. Ei, Dieguinho, eu duvido tu dar-lhe uma chavada no crânio do Max, meu garoto, agora, vai. Ele já pegou várias aqui na frente hoje. Já pegou várias, já. Dá-lhe uma chavada no crânio desse bicho aí, então, qual é a parada mesmo? Na manha, na manha, uma na manha, uma na manha. Vem na manha, manha, na manha, na uma manha, na manha, na manha. Aí eu vou girar pra cá pra minha galera de Santa Isabel e eu vou dar-lhe uma na manha, uma na manha, uma na manha. Aí eu vou girar pra cá pra minha Maurique Fortaleza. Aqui na Maurique hoje. E dali uma chamada. Com a nele, volta dali. Do meu parceiro Chapulha, vou dar-lhe uma desguiada mesmo. Agora. Ei! Escolhe! Eu tô no Passat dando chavada! E joga! Põe a mãozinha pra cima! E grita! Vai, vai! E vai, vai! Vai. Hey. E joga em cima! Oh, e joga em cima! Hey. E joga em cima! Eu quero ouvir! Ela vai, vai! E! Lê, lê, lê, lê, lê, lê! Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê! Se você... Aniversário do balão da Saveiro dele, veio curtindo o Passat! Bota pra atropelar, bota pra atropelar. Bota pra atropelar, pega a Saveiro aí, meu irmão. Bota pra atropelar, se mexeu com o Passat, o bagulho vai doidar, o bagulho vai doidar. Vai, vai, vai, vai! E doidou? Passat é louco, Passat é bagulho. Ei, joga a mão pra cima aí. Só quem é do Passat joga a mãozinha pro céu. Só quem é do Passat joga a mãozinha pro céu. O Jackson Bombilho Júnior é passateiro que eu tô ligado. Cabeção, quando eu chego no Passat, não vejo, eu não olho a minha chave, eu fico muito atribulado, viu? Cadê? Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê? Cadê minha chave do meu Jeep, cabeção? Vamos articular, vamos articular. E ele chegou e falou: Cheguinho, Sassá, Físico, Cranzinho. Tá chegando mais uma novidade, mais um Melody do Passat. Pode aguardar. E é por conta dele, e é por conta dele. Sassá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou mandar mais nova do Passat, Cheguinho. Só mais nova, mais nova. Daqui, daqui. Chegou! E joga assim pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Olha quem tá na área. Equipe Maurique Fortaleza. Se escolhi pra ser a minha. Alô, Duduzinho, Chapulha. A mais bonita. Valdeno. Com cheiro de amor. Olha pro parceiro Laurica da mídia. O Ben 10 do Passat tá mil grau. Valeu, garoto. Mais suave. E você? Você tem a chave. Eita, chave. Que chave é essa, hein? Do pega a chave. Que chave é essa? Não vou deixar ninguém te roubar. Meu amigo Marlon da Van, ele tá no berço também, Cleucinho. Valeu, passadeiro! É o assessor do Dieguinho. É assim. Som dos moleque do Onigurus. Como é que é a chapulha hoje? Botar no Passat, de boné pra trás, de Glock na cintura, de boné pra trás, de Glock na cintura. Ela vem roçando, vai jogando a bunda, ela vem roçando. Obrigado, meu parceiro Diego Patrick também, meu irmão, o cara que deu total apoio aí pro quarteto do grande Passat, Maratê. Valeu, Patrick, o cara do programa do Intenso. Valeu, garoto, tamo junto. Lourinho da mídia. Eita, Lourinho! Toma, toma, toma, toma. Eu vi o mano sentado lá atrás. E o DVD? A humildade parece dizer. Ele fazia. Tava vendendo maconha e cocaína do lado daquele que. Alô, Deguxê! Oi, oi! Essa aqui é a história do passateiro desguiado. Falou pra mim que tava na vida bandida. E tá no crime. Luancinho do time, o DJ Anderson. Isso não é vida. É parceiro da antiga. Desde o tempo de moleque. Tá parada. Soltava. Alô, comandante. É o baile do pescada que tá dando o que falar. E é o baile do pescada que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Tá dando o que falar. O pescada tá nossa. Ela quer o chave, ela quer dar baba. Joga a mão pra cima aí. Olha o meu parceiro DJ Lourinho Pressão. O DJ moleque do DMzinho também. Lá do ponte já tá na área, o Flavinho responsa. Família os primos doido. Olha o meu parceiro André. Poder o Valjean, galera da Caixa Marcelo Patrick. Alô, Mourica, Mourica Pressão. Esse DJ é de engraçado, ele voltou mais uma vez. Esse safá é de engraçado, ele voltou mais uma vez. Alô, Mourica. Seu amigo que chora pela ex. Seu amigo, alô Anderson, prefeito. Coraça, alô Mate, meu garoto. E a família Passat, moral do Abade. Aqui. Patrick Magnata, meu parceiro Muica, meu parceiro Dieguinho Mil Grau também. Ele é o primeiro em cima. Alô Gigi Pirica. Olha a Jessiquinha do Passat. Olha quem tá de volta no Passat. Quem é essa? A Endla Passateira. Ice, ice. Passateira. Ice. Passateiro. Em cima do muro. Cara trancado e eu já sei. E tem muito. Alô, Genésio Moral, você! Junto com a Adria Moraes. Tá todo mundo aqui, não tem, valeu! Olha meu parceiro Iago, meu irmão! O cara do palio de pé de pano lá da CIP, lá de Santa Isabel do Pará. Ele e companhia da Kátia Gadelha também, meu parceiro Everton. A Brendinha Passadinha e o homem do bigode. Bora, Ney, bora, Ney. Eu quero dali no achar. Passinho, dali no passinho. Anda, super bem, pra você. O Duduzinho, o Thiago Chapulha. Alô, Dudu. Essa é a hora. Cadê? Aquele velho whisky falsificado. O Bocão conhece. Conhece, conhece, conhece, conhece. Cadê? Conhece. Cadê a minha chave? Conhece, conhece. Vai! Duduzinho, cadê, Dudu? O back de um metro, onde é que eu... Alô, Dudu. O back de um metro, onde é, Dudu? Onde é? Onde é, Chapulha? Onde é que eu... Obrigado, meu parceiro Diego, o homem do DVD das antigas, seu parceiro. Pode crer, garoto! Cadê? Um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Chega a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima aí. Quem é do Paysandu, dá uma vaia no clube do Remo aí. Isso, essa galera do teu Paysandu tá muito fraca, mano. Sentiu agora, viu, Cleucinho? Tu quer ver? Tu quer ver? A galera do Leão da Babaia no Paissandu que eu quero ver! O que foi que eu te falei? Só quem é do Paissandu, dá uma vaia no Clube do Remo aí, vai! E aí? Tá em parte, né? Tá que nem o Mendo em cima do muro. Tem alguém do Flamengo hoje aí? Tem? Do Corinthians! E quem é do Passat Moral, dá um grito! Oh! A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Hoje eu vou para a escola, fica de marola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Rockstar, rockstar, rockstar. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Hey! Joga! Toma! E bora, bora, bora, bora, moleque! Eu só sabe moral, isso é o barulho de uma perereca, né, Sassá? Então vai, então vai, vai. Bora ver, bora ver. Batata de rada, vai, vai, vai. Perereca, vai, vai, perereca, vai, vai. Perereca, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Perereca, vai, vai, perereca, vai, vai, perereca. Fala meu parceiro Lourinho! O Lourinho lá do boteco do tio Chico Creucinho, ele tá na área aí, ó! Alô Lourinho, olha como é que tá Curuçá, babado! O meu X-Ben, meu irmão, tá na área! Vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro! Hoje vai ter outra guiada! Meu parceiro Jonas também já tá por ali, valeu Jonas, tamo junto, garoto! Hoje vai ter outra guiada! Meu parceiro Bocão também! Alô Pepa! Olha o meu parceiro DJ Dudu também. Alô, Dudu. Pisadinha, vai. Pisadinha que bateu e estava louco. Alô, Mel. Vai. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papi. Chico Wink. Tô ligado que essa mina é manda nada. Chico Wink. Bora, Cacá. Quer chegar dele? Alô, Bárbara, vamos que vamos. Vai de bobo. As mulheres solteiras vai descendo até no chão aí. Vai no chão. Vai no chão, vai. Vai, vai. Oh! Cheiro de perfume bom. E vem. Tu tá no Passat, cheiro de marola boa. E vem. Passat, sassa, moral, tá tocando. E vem. Tu tá no Passat e os amigos. Alô, Mads, qual é a parada hoje? Leve infinito, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Chama ele. Vem com sassa, moral. Vai. Senta, senta, senta, senta. Eu quero uma periquita. Alô, Magno Gol! Meu amigo Leonardo e ele, o Ricardo do Grau. A galera do Nazaré, Sassa Mora. Diguinho, oi, oi. Essa música aqui, hoje eu vou mandar aqui no Passat, Grossinho. O cara que tem um amigo desguiado, aponta na cara dele. Aponta na cara dele. Vou botar pro Diguinho. Vou falar assim pra ele, ó, ó. Essa aqui é tua música. Te liguei! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu chuto a boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho o Passat e as novinhas me adoram. As novinhas do Passat, elas me adoram. As novinhas do Passat, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Olha só essa bora que tá por aqui. Você, é a mais a top, meu irmão. E claro, a professora Thay e a professora Débora ensinando verdadeiramente como é o bagulho doido no Passat Moral. Falou, Sussu do crime. Os passateiros. Ó, loucão, loucão, loucão, loucão. Os passateiros levanta a mão. Loucão, legalzinho, equipe X-Bet, meu irmão. Louco, levanta a mão. Sushar uma badada, um chicle pra dançarina que dançar aqui em cima hoje, viu? Daqui a pouquinho ele vou sushar a badada, meu irmão. É onda doida. Até o Andrew deu vontade de ir em cima agora, viu, Sassá? Alô, Melri. Vai. E pega o balde, pega a gelada e põe na conta do Fabinho doce. Obrigado, meu parceiro. É parado no bailão. Ih. No bailão. O popozão, o popozão no chão. Bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, o cabeção. Ele tem moral. O Thiago Japulha. Ele tem moral. Então, sim, olha o GG 360. Ele tem moral. O Cupinha também, família. Ele tem moral. Os canalha tá na área, só valeu. Moral. Só valeu. Sassá. Ele tem moral. Meu parceiro, grande amigo Ney. O homem das tatuagens. Lá de Santa Isabel também tem moral. Lado a lado com a sua primeiríssima dama. Meu parceiro, grande amigo Pé de Pano também tá lá. Alô, Iago. Ele e a Brendinha também tem moral. Olha só essa moral que tá por aqui também, meu parceiro Danilo Pressão. O careca dos internamentos, meu irmão, já tá na área. O aniversário antes da noite, meu parceiro Júnior. O barbeiro Júnior já tá na área. Alô, Paulinho Clube. Olha só o Max da Chavada, tá na área. Alô, Max da Chavada. O Jefferson também tá na área. O Caçulinha da Chavada, o mais novo. Alô, Caçulinha. É o Caçulinha. Alô, Merico. Alô, vai lá, vai lá, vai. É DJ, moleque. A Gigi Perigosa hoje tá de rock, meu irmão. Isso, essa compra, essa parada. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Ui, já. O Matinho não vai falar aí, minha mãe de cadeira. O bagulho endoidou. Alô, comandante! Me lembra aí. Olha o meu parceiro Fredson, meu irmão. O Andrade número 2 do Passagem já tá por aqui também. É o Fredson Maceiro, meu parceiro Jefferson do Digital. Do Paredão Pescada Branca, valeu. Vou jogar mais uma da pescada. Lá vai, parece. Eu não fico, vai. Lá vai, lá vai, lá vai. Hoje ela vai parar no pescada. Vai ser bagulho doido. Senta pro Rio. Remora pra quem dá moral pra gente, Sassá. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Soma. Lá vai, lá vai, lá vai. Oh, deguste. Amor, eu sei que eu falhei bem. Olha o meu tio Pac também tá na área. Tio Pac chupelou o magrinho. Toda a equipe tá lá. Vamos tentar. Meu amigo Diogo da Maramaia também tá por aqui. Valeu, garoto. Os Pit tão com ele. Tentar nos reconciliar. Alô, Jonathan Carvalho. O Iglesu também, meu irmão. Pegaram fuga pro Passat hoje. Eu tenho um anjo embora. É, nós é bandido e nós não namora. Ih, sou chupitão e nós não namora. Sou chupitão e nós não namora. A minha família Jopitão, alô, Thaliso! Explode o bagulho! O boneco Tatu tá na área. Dando chamada, ele é primeiríssima. Não vai ter cadeira. Olha o boneco Tatu aí! Patrick Bagnata, meu parceiro Duduzinho da XRE. E o homem do hotel de Marudá, meu irmão. Alô, Danilo! O nome dela é... Alô, André. Não é minha, não. Meu parceiro Lipe Souza também, meu irmão. Poderia ser. Não, não, ela é Felipe. Eu encontrei ela no Tinder. Bora logo lá, Cláudio. Faz umas baladas. Já. Ei, Dudu, vou te perguntar só mais uma vez, viu? Essa paradinha do meu parceiro Ladinho, Ladinho direito, tá meu parceiro Juninho Passateiro, meu irmão. Esse aí é passateiro na veia, veio lá da capital. Vem olha só o Ipo, o MD também, Marquinho, bandido. Olha o Lipe hoje, tá boçal essa porra. Tô com medo de colega. Tá com medo de colega. E associa do crime. Tô com medo de colega. Tá com medo de colega. Genésio Morada, equipe moral de Cuma Cajubinha. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar que o quê? O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Dia 11 e 12 de maio, meu irmão, confirmado o lançamento do novo Intenso, o herói arrebentão. E claro, você é o nosso convidado todo especial, vai ser lá no Boneário do Jota e São Pedro. Vai ser muito Intenso no teu crânio. Alô, Tico, alô, Tico. É o Tico do Passagem Morabê. Vou botar a música do Tico, né, vai, Tico. Hoje ele tá um anjo, viu, Sassá? Lá vai, Tico, lá vai, Tico. Tico, lá vai, lá vai, lá vai. Eu vou curtir o rock. Pra você. Explode o bagulho. Toma, toma, e toma batida. Toma, toma, ó. Hoje o Marlon vai beber só os Colbits que eu tô ligado. Eita porra. Para jornar. Eu vou deixar você partir. Pra quê? e o Henry hoje cheio de beijinho, meu irmão. Tá, energia, vai. Em cima, vambora, vambora, Glaucinho. Vambora, Diguinho. Vou pegar fuga. Eu vim pra endoidar, eu vim curtir doidar, eu vim curtir dançar. O homem dos caixa baixa. Cadê ele? Eu vim pra endoidar, E você e eu. Amor já faz maior tempão. Eu tô com saudade de sentir esse. Olha o meu parceiro Léo Macaco, meu parceiro Joe também. Mas isso não é muito chamado. Eu tenho saudade. É água e terra. É de moleque, fica só te peço, por favor, não me deixe, meu amor. Alô, pimba da lá. Eu já tô ficando louco se eu não bater nesse voo. Olha o Mirico, nosso promotor. Valeu, Mirico. O homem da faixa. Você vai gritar. Mas você é com velho, viu? Eu vou pro baile da lá. Longe, Jujima. Alô, DVD. Alô, deixa o Mendes. Toma. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse é o Cleucinho Sassá. Nossa. Ele é certinho pra casa. Pega a visão. Pega a visão. Do Nadinho, da sua. Da sua primeira dama. Ela falou. Deixa no batidão. Olha o nosso parceiro Tio Funk. Deixa no batidão. Junto com o Clebinho. Clebinho Paulo. Toda a galera, os pit na área. Deixa no batidão. Alô, cabeção, não chega na portaria com gente. Deixa no batidão. E deixa a batidão. Deixa a batidão, Grossinho. Deixa a batidão. Olha, meu parceiro Pogo, a cabeça já tá por aqui. Valeu, Pogo. Bora pra cima, garoto. Olha o Mudinho tá de rock hoje, viu? Hoje o Dudu vem com o cordão dele devido ao chapulha vir também, viu? É bem mesmo. Olha o cordão do garoto aí, meu. Dudu já parada mesmo. Põe a parada. Ó. É DJ, moleque. Nós é moreno tatuado, com cara de bandido. Nós é um perigo, nós é um perigo. Patricinha da Zona Sul quer tudo se envolver. Fala o milionário de Gucci. Mas ela quer o seu governo, ela quer dar pra batida. Só é pressão. Ela quer o seu ela quer. A Nath da Pense tá dando muita chamada. Tem que levar a jogada na minha casa, então vou ter que levar. Eu planejei um assalto. Olha minha família. Me de novo, já tá vendo aí, meu parceiro, levado de cinco, valeu. Esse assalto, a gente agradece sempre a vinda dele. O Anderson Prefeito, o homem da volta do Passat, do Lazinho, do Leozinho, do Dimas, o homem do churrasco. Jogão. Já tá na mão dele a garrafa, viu? Sassá, eu acho que é o Cogesto que tá ali, ó. Eu tô sabendo. Atenção. O Marquinho Alves também, o Fabrinho Tavares, o Rubens Menezes também, o Flank Tavares, o Alex Santos, o Alex. É passateiro de guiar. Sassá, chama a atenção aqui do nosso parceiro. Atenção, cabeção, chega lá na portaria com a máxima urgência. Rapidola. E aproveitando, deixa logo mandar um alô especial aqui pra nossa passadeira que tá lá em Paris fazendo imagem do Passat. E ela tá curtindo o nosso som, já levando essa parada pra lá. Se liga aí, Galzinho. Alô, Gimara, mulher, tá lá em aí. Paris. Ô, oh, Dona Maria. Dona Maria. Vai. Dona Maria, sua filha tá bem. Dona Maria, sua filha tá bem. Rabali, vai. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa. Tu leva madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia vão tudo sair de lá. Ô, Mel, DJ do Rank tá tocando. Olha quem tá por aqui, meu parceiro é do Castilho, meu irmão. O Jonathan da Chavara também, o Cássio. Sempre já tá por aqui. Alô, Josiane. Alô, Igor. Alô, Brandinho. Alô, cabeção, vamos na portaria com o Gêncio. E agora? Atenção, Jackson Popilho. Dá o chega, começa o Gêncio na portaria, meu irmão. Alô, Jackson. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. É de papo, tá? Alô, Júnior! Júnior Silva da Nara Calcino! O Poma também Alimentos! DJ Gabriel Cassiano da Nara! O Felipe, meu irmão! Alô, Kaila! O DJ Léo também, meu irmão do Guanabara! Alô, Daniel! Se encontra, você fica tensa, se entrega sem querer. Cê... Aniversário do meu parceiro Marlon da Sabeiro T, meu irmão. André. E hoje ele veio comemorar aqui no Passat Baral T. Obrigado, Marlon. Parabéns pra você, garotinho. Tamo junto. Meu parceiro querido, ele é a primeira dama também. Onde eu vou acertar esse nome? Novinha, você é uma flor, vem do batom se não for. Amarela lembra o... Valeu, meu amigo! Meu parceiro Juninho, passateiro, valeu, garoto! Meu coração, vai! É. Você é especial, foi para mim. Nosso amigo André da Freestyle também tá aqui. Eu amo ficar com você, você é minha dona. Fala, meu amigo Valdir da Caixa Baixa! E o Patrick da Sim Sistema. Você é minha mostrela, minha princesa Cinderela. O Benedito dos Copos personalizado do DM. Alô, Emerson, deixa no escurinho aí. Apaga os faróis do Passat aí, Everton! Deixa no escurinho aí. Ó. Escurinho. A hora mais esperada da noite chegou. Alô, Moica. Tamo junto. Gracinho. Opa. Tu chama, eu chamo ela. Sassá Amaral, acho bom tu chamar hoje. Chama tá hoje. Com vergonha, né? É não, porque a passateira sou muito braba aqui em Curuçaga do Legal. Se tiver uma mania de coragem pra vir aqui em cima da pista do Passat, dançar um funkzinho valendo sem conto. E detalhe, tem que ser de maior e solteira, não é isso? Tem que ser solteira, vai que o macho fica com ciúme. A Carol vem, aí eu não boto. Sim, a primeira. É sem conto, é sem conto, é sem conto a parada. Sem conto. Sim, uma sem mulher conto. Solteira e de coragem. Sem conto. E solteira, solteira, solteira. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser pá, pá, pá, pá. Que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser pá, pá, pá, pá. Sassá, antes da gente conversar, deixa a gente deixar o recado aqui do cabeção. A gente. Vamos tocar na manha bem reduzido pra reduzido. Gente levar. Já reduzi. Até. Já reduzi. Já reduzi. Reduzi. Então, gente, pra gente levar um pouquinho mais adiante. E aí, Trindade? Passat vai tocar mais reduzido, beleza? Beleza. Ok? Cadê as passateiras? Não tem mulher de coragem, Curuçá, não. Ufa, olha, só chegou. Vai rolar quando ela subir. Calma, viu? Já chegou uma. Eu quero ver uma agora pra vir disputar com ela aqui, meu irmão. Alô, minha produção? Tá aqui já. Por favor. Minha produção, dá uma força aqui, ó. Só quem sabe vai cantar bem alto. Quero ouvir, vai. Tava com ela pensando em você. Ela não venha com papo de namorar. Tu gosta dos caras. Quero ouvir, que não presta. Fala pra ela, vai. É. Ela vai mesmo, viu? Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Já tem já uma sessão. Oi, Everton, joga a luz da pista. Já tem dois. Everton, liga os faróis do Passat aí. Alô, Leandro, da produção. Bota pra sentar no capô, no capô. E sentar no capô, e sentar no capô. Pode ser? E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Já tem mais uma, Sassá, segura aí. Segura ela, aí. Chama ela, chama ela. Chama ela, vindo mais uma. Ela. Ela falou que ela sozinha vai detonar com as duas. Bora ver. Isso. E aí? Agora tá valendo, Sassá. Assim, tu chama uma e o Dieguinho chama outra. Vamos assim? Fica melhor. Verdade. Eu quero uma passateira pra vir aqui. Primeiro você. Vem bem aqui no capô do Passat. Vem sensualizando, mulher. E vem no capô do Passat, mano. Põe a mãozinha bem aqui, outra aqui, vai. Os passateiros de plantão eu quero ver agora. E vai descendo até no chão. Vai mexendo pro bozão. E desce até no chão. Alô, Sassá Moral. O que tem pra essa passateira aí, moleque doido? Vai lá, vai, calcinho. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Jequinho, alô, meu bem informático. Manda ela ir de ré, não pode virar de frente, vai de ré. E vai de ré, vai de ré, vai de ré. Partista do Passat vai. E vai pra pista. Dieguinho, duvido tu chamar outra passateira agora, Diego. Vou chamar de óculos, Ela hoje ela tá meio guiada, tá daquele jeito. E a passateira já chegou nesse cabo, rapaz. Vai. E ela já chegou chegando. Passateira de óculos. Ao meu comando, assim. E vai mexendo, mexe esse popô. Mexe esse popô. Aê, Sassá Moral. O que tu tem pra ela? Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta no capu aí, senta. Senta, vai no chão. Vai lá, ela com o popozão. O popozão no chão. Eu queria ver a professora Thay e a professora Débora aqui na pista, viu, meu irmão? Segura! Trocinho! Segurou, Dieguinho. Trocinho aí. Eu vou pedir pra passadeira e de ré lá pra pista. E vai de ré. Pra o Cleucinho e o Dieguinho chamar a terceira passadeira. Chega aí, Sassá Moral. Chama a passadeira, mãe. Eu vou chamar bem de mansinho. Primeiramente ela vai sensualizar, Cleucinho. Sensualiza. Eu vou chamar e ela vem, que eu tô assim. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, e o Marlon é o Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Alô, Diego! PDL, e a mulher que tá solteira, dessa tá no chão, aê! Novinha, você é uma flor, vem do cabum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. E o papapai Cleucinho, como é que vai ser? Uma chambriada digitalizada. Na tirada, lá vai. Perereca. Tom. Vai. A macharada que dá bala aí, perereca. Vai. Perereca, vem. Vai. E fala muito interesseira. Vambora. Chama a passadeira que eu sarro na tua traseira. E aê, boca de pelo. Passate inteiro. E o bracinho vai pra cima. Só quem tá feliz, aê. Batida palminha, vai. Batida palminha, passadeira vai descendo. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Eu fazia o que mesmo? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. É bandida. Aquele clima botando um fuzil AK. Vai no chão. E vai no chão. Se der. Dai de Alô, Playboy. Vai. Alô, Playboy. E boca de pé muito bom. Alô, Buica. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai pra gostosinho. Vai, vai pra gostosinho. Vai pra gostosinho. Nossa senhora, lá vai, lá vai. Caramba, Buica, me deu. Olha o coração aí, viu, Marlon? É, Malão, teu aniversário hoje, né, Malão? Hoje tu vai pegar a passadeira e vai levar pro teu barraco que eu tô ligado. Eu quero ver. Vai ser assim. Vai levar lá no barraco, o bagulho vai ser duro. Tu já sabe o que eu faço. Barato, tu já sabe que eu faço. Aonde? Te levo lá no Passat. E é de três nesse cabo. Se eu vou parar, vai! Se tá bom, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. E toma, das toma. Horas. Alô, Flavinho! Toma, toma, toma. Alô, Flavinho Mendes! Toma, toma, toma, toma, toma. Se hoje eu vou parar na gaiola. Fica de mar. Bora, Davidson! O chefinho do jeitinho que ele. Bora, Iago, pede bola. Calma aí, agora eu quero ver uma do ladinho da outra ali, um do ladinho da outra na pista do Passat. Uma do ladinho da outra na pista do Passat lá. Aí, vira de costa pra lá. Põe a mão no joelhinho e mexe o popozão. E mexe, mexe o popozão, vai, vai. Põe no chão, põe no chão, põe no chão, põe no chão. É chão, chão, chão, chão, é chão, é chão. E vai, e vai. Assim, tô. O bagulho doido no Passat. Chacoalha, chacoalha. Chacoalhando tudo no Passat, mano. Vai. E mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Seguro. E Sassá, eu acho que a passateira ficou com raiva que o homem tava vendo as molecas dançando, mano. Ei, bicho, bora manter a calma aí, meu irmão. Bora brincar numa boa aí. Vamos brincar numa. Na verdade, vamos aí. Brincar, né? Na paz, né, Kelsinho? Porque o carnaval é só alegria, né? Com o Passat moral, né? É verdade, até porque vocês saíram da casa de vocês pra gente brincar numa mãe aqui. Pô. Entendeu? Vamos brincar na boa aí, chegaram? Fala, chegaram? Fala, passateiro? Até passateiro que eu sei. Bora brincar na mãe aí, maninho. Vamos brincar na mãe, até porque. O segurança que trabalha no Passat com a equipe do Cabeção, viu? Foi campeão no UFC duas vezes só, viu? Pois é, tu já sabe. Vambora, vambora. Vamos continuar o baile funk, vai. Ela vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer. Só parar, vai só mexer, parar. Mexer, eu acho que a passadeira cansou aqui, mano. Cansou, será? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Vambora, vambora. Enquanto duas dançam, uma fica parada. Conha! Ego, bicho! Chacoalha aí! Eita, bocão! Chacoalha aí! Chacoalha aí! Chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão. E mexe esse rabetão. Vem chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão. Vem chacoalhando o rabetão. Pum, pum, pum, pum. Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando o rabetão, chacoalhando, chacoalhando. Sassa Moura! A buzina, a buzina. A sequência de bunda, vai! Tem que ser bem rapidão, vai! Que nem quando o Jequinho pega fuga no Passat. Isso foi com meu vídeo castanhal, meu irmão! Eu vou pro baile da Gaó, na intenção de beber. Eu te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que Aí, Joguinho! Opa! Qual é a onda aí mesmo? Aqui na mão já tem 100 conto, já tem 100 conto. Ofertado, claro, pelo nosso parceiro Moíca. Nosso apoiador oficial no baile funk. Alô, Moíca! Obrigado, meu brother, obrigado pelo carinho. Mas, valendo 100 reais, detalhe. 100 reais é só pra uma, viu? Não tem dessa de eu dividir, rachar ou quebrar a porra dos 100 conto aqui no meio, não. Vambora. Agora. Então, tem que dançar muito agora, valendo 100, vai chassar! Ego lembrou agora, né? Toma, toma! Tem coisas que só o Chita faz pra você, Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. E a morena jogando, e a loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, essa moral, aquele bicho não tá nem piscando ali, olha, meu pô. Gostando do, né? Novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. Imagina o Ian, viu, bicho, como é que tá, né? Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Ele já tá com a vista vermelha já. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha. A Paulo de pochete ali, meu irmão. Parabéns novinha. Cada mordida do chiclete é uma olhada digital, olha. Nossa senhora. É bagulho do... E você é número um. Pra mim você é a número um. Bota. O que é que ela tá pedindo isso, essa? Só pra botar um pouquinho. Bota. Essas passadeiras estão desviadas aqui, Curuçá, viu? Bota. Muito safadinha essas meninas, né, que eu sinto. Também acham. Bota. Finalidade era ficar em casa, mas me falaram Passat. É o bicho, e eu brotei só pra ver essa. Alô, DJ Anderson. Fazendo isso. Eita, disputa de lugar, no capô. Bota. Pediu pra parar, parou. Segura ele. Uma salva de palmas pra as passateiras que teve coragem aí, meu irmão. E a macharada que deu valor. O Danilo deu valor, meu irmão. Danilo deu valor, deu valor. Ele falou que vai levar uma lá pro hotel. Nossa. Vai levar? Olha, 200 reais por conta do Ian, viu? Olha, o Danilo tá bem aqui na frente. Alguma passateira quer ir com ele ali, ó? Olha só o que ele falou, Mates. Hoje não. Bom, gente. Venha. Sassá. E aí, cara? 100 reais aqui ofertado pelo nosso parceiro Moíca. Ele que com certeza nos ajuda da melhor forma possível com essa brincadeira que a gente faz aqui em cima da pista do Passat Mora o Tempo. Bom. Dieguinho, quem vai escolher a galera aí, né, Dieguinho? Claro. Pode gritar, pode bater palma, fazer barulho do jeito que vocês quiserem, tá? É a passateira número 1 que tava de óculos, que o óculos caiu porque ela tava dançando muito. Tem a passateira número 2 também e a número 3. Vamos começar pela número 1, beleza? Quem gostar, dá um grito, bate na palma da mão e faz bonito, beleza? Quem gostou da número 1, dá um grito! Obrigado. Quem gostou da número 2, dá um grito! E quem gostou da número 3, faz barulho! Vamos lá, tá decidido. Tá empate, deu um empate técnico aqui. Vamos ser rápido, bora, por favor, bora, pro bagulho endoidar. Quem gostou da número 1, dá um grito! Quem gostou da número 2, dá um grito! E quem gostou da número 3, faz barulho! Ei, Dieguinho, a número 1 ganhou que ela trouxe até o cachorro de casa, viu, mano? Tá aqui, ó, presenteando, passateira, obrigado pela participação. Obrigado às passateiras também, meu irmão. As três aí, obrigado de coração. Mas Sassá, Crucio, Diego. É carnaval, é diversão. É folia, é passar de moral. Joga pra cima. E a mãozinha vai pra cima, vai. Batendo na palminha. Bate na palma da mão. Olha aí. Eu vi o mano sentado lá na esquina. É sudão, viva, a humildade parei pra desenrolar. Ele fazia. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima contando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá desgovernado, bate de... Olha! Uma vez que é vida louca até morrer. Obrigado, Nico, da TI Produção! Pra quem é viver, uma vez que é vida louca até morrer. E a galera que tá solteira, joga a bexiga pra cima, tá ali na palma da mão, pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão, balança essa mora, passa a visão. A visão é essa aqui, Grossinho, toma, toma, toma, vai! E claro, no carnaval poderia ser diferente, ó. A mil grau, a mil grau. Passat, mora! A mil grau, mil grau, mil grau, mil grau. Mil grau, mil grau! O Passat da mil grau. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Fala pra mim, Degu. Tem que ter pra conquistar mulher solteira. E tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia. Fala pra mim. Cicatriz. Passagem na cadeia. Então vai! É marginal, é marginal. Quando nós é em... Mas que tal essa aqui, Dieguinho? Que tal essa aqui, Dieguinho? Manda aí, vem. Eu, parado no bailão. Vai! Ela com popozão e o popozão no chão. O chão no chão e o popozão. Alô, Diogão! Diogão! Vai! Parado no bailão. Ei, Flechão Macedo, cadê tu, hein, rapaz? Cadê tu, bandido? Alô, Jefferson Digital! E o popozão, cadê tu, meu irmão? Chão, vai. O baile da Penha sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos... Sempre! Pescada branca. Digo aqui na cinto e digo assim, eu vou pro baile. O DJ que revolucionou o termo tocado. Agora! Mais conhecido como o DJ Moleque Doido. Você gosta, eu te deixei. Alô, cabeção, pega ela, cabeção. Se taca piroca. Ah, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ei, vai! Alô, Duduzinho. Duduzinho, Duduzinho da XRE10. Alô, Thiago, ainda tá aqui ainda, viu, Thiago? Caralho, tá vendo? Oi! Agora. Exclusiva essa aqui, viu, Diguinho? A gente tá puxando como é que vai ser o carnaval do Passat, hein? Olha só! Toma! O Dantinha não vai lembrar de alguém, viu? Quando me alô, Anderson! Rume da RA Boutique, meu irmão! Desespero. Alô, cabeção, quando começar, tu me fala, viu? Não dá mais pra esperar o tempo castigar. Eu preciso te encontrar. Chiquinho, esse aqui já é passateiro, viu? O nosso parceiro Anderson da RA Boutique, meu irmão, do que Golden. É nóis, meu irmão, fechando parceria com o Passat, a moral dele. Alô, Anderson! Tamo junto e misturado sempre! Pega tua chave aí, meu irmão! A tu que tem que ter a chave! Acenda a luz, me enxerga! Será que tem? Tem? É puta, é puta! É tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, hoje eu vou para a gaiola, fica de maró! Então! Alô, Everton, meu cabeleireiro! Meu amigo Felipe também tá aqui presente com a gente. Fala, Lipe Souza. Bora, Bárbara. Cate a cadeira, tudo certinho. Vai. Eu. Descaixa a baixa, Diguinho. Segunda-feira vai curtir Passat e Crocodilo, viu? Bora com o Eduardo, tu já vê. Só sabe, meu parceiro. Luciano também tá ali com a gente. Valeu, Passateiro. O nome dela é Jennifer. E eu encontrei. E ela o quê? Mas poderia ser. Quem conhece ela? O nome dela é Jennifer. Alô, não, macaco, alô, tu. Alô, Japunha de Gucci. Mas ela faz uma sopa. Alô, Bocão. Me fala aí, por que Bocão, meu irmão? Você. Olhei de fininho, cabelinho na reta. Olhei pra mim, olhei pra mim. Olhei a ser. Tomei com o pai. Vem, alô, baby, show! Vai! Meu amigo Ney, ele é a primeira dama. O casal da tatuagem do Passat. E o Pet Fano tá na área. Alô, Ia, Galo, Brindinha, vamos lá. E o Mano Zé tá do lado da o vídeo. A humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo uma coisa e a cacazinha bolada. Daquele clima voltando. Alô, tá deu uma cedo. Alô, pra mim. Vamos dia dos Caixa Baixa. Obrigado pela vinda, viu? Tá do grito, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro tá antigo, desde o tempo de moleque. Que onda? Soltava pipa, jogava bola de puta. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Agora. Oi, você pode ser bandido. Alô, Matheus! O traficante, o 57. E o Indro Passateiro. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. Que a brincadeira de moleque. Minha vida, a culpa é sua, não é minha. Mas foi você quem jogou na pepe. Vai. Vou falar a verdade, vou contar pra mesa. Alô, Ian! Alô, Matheus! Vai! Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo. E toma, toma na pepega, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepega, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepega. O Gabriel do Corel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Corel, que comeu a minha tcheca. Marlene Beat, fábrica de hits, espaço, né? Canal Brega. Alô, Madison, é a parada dessa aqui, ó. Passate do chão dos hits do carnaval. Olha o dom, o DJ que a classe humilde considera. Eu piquei, tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer. Eu tenho um dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Ei, enquanto... Alô, Júnior de Carvalho, tudo bem? O Ingrisso também, meu irmão, fuga no Passat hoje. Passat mortal. Passat mortal, Passat moral. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do... GG 360, o Cobinha Família. Os canalhas, meu irmão, tá na área. Matinha. Eu sou original. Eu sou original. O aniversário. Sassá, tô chegando no aniversário do Cabeção, viu, meu irmão? Dom, dom. E que vai estar na parada é o Crocodilo e o Passat Moral Deus. Diz o Biel, né, cara? E ele vai trazer o Jerry Smith também. Não é que eu sei? Atração nacional vai ser o Dão. Vai ter um boi. Um boi Smith safadão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Vai! Alô, Thiago Chapulha! Alô, Tevez, Matheus! O boneco Tato, para a paninha, nós! Vai! Mando becos e vielas e não encontrei ninguém que tem. O boneco do conhece, né? Cadê a garrafa? Sou do morro, sou favela. Hoje eu levo essa garrafa embora, viu? Sonou por essa cinderela. Ela é da Sonos. Linha de olhos. Conhece! E o impasse é o... Muito doido! Muito doido! Só porque eu sou neguinho. Moro no barraquinho, mas tem a chave do meu coração pra... Mas ela... Hoje ela vem me ver. Bora, da cabeção. Eu vou bater. Cabeção de feliz da vida, curtindo o Passat do ladinho do seu grande amor. Hoje é isso aí, uma forra, né? É que fim. Eu vou bater uma forra pra ela. Passa o dom, bora, bora. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. 30 contos isso aí, viu? Que amar somente eu. Vai. E vou. Então vamos junto. Alguém me beija pra saber se é verdade. Gente, você chega a ver de Magalhães Barata. Receber também um Passat Moral Tempo. Nosso pontapé inicial também de carnaval vai ser bolado nessa sala. Alô, Miuri! Miuri de Matarazzo também da área. Família, os canalha, meu da Matinha. Obrigado pela vida. Se for verdade, quero te assumir. Vai. Magalhães. Não fala, não fala não. Sim, bebê. Sossá! Senão eu morro. A gente passando para convidar todo mundo pra hoje, logo mais, já daqui a pouquinho. Magalhães Barata aí, ó. O carnaval é com Passat, moleque doido. Todo mundo convidado pra curtir hoje Passat e Magalhães Barata. O esquenta de carnaval, o cabeção mais uma vez. O cabeção popinho. Me ajuda, por favor. E aí? Ó, bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. O prefeito, igual você, o casal dos brinquedos. Na terra nem na lua. Jerry Smith chegou. Já já vai ser a vinheta pra louraça, viu? Atende o coração. Juninho Fazendeiro, Robert Borges, aqui. Não tem, não tem, não tem, não tem. E aí, moleque doido? Eu. Olha o que ela falou de rir. Quero que você se exploda e que a minha bunda. Então, joga na pressão, Dieguinho. Joga e joga esse bracinho lá e se vai tá batendo na palminha. Batendo, e bate na palma, palma da mão. Bate na palminha, bate na palminha. Vambora, vambora, vambora. Eu tô no Passat, eu tô no Passat, eu tô no Passat, eu tô no Passat. Alô, Chita! Eu tô no Passat. É no Passat, é no Passat, é no Passat. Passat, Passat. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro Passat. Aquele velho amigo que chora pela ex. Chora aí. Cansei de chorar. Alô, Everton! Cansei de sofrer. Tá valendo! Eu não quero mais. Fica com você. Porque você não deu valor. Alô, Yana! Alô, Legenda! Só na manhã, só de olho aí, né? Hoje eu vou sair pra te esquecer. A Yana deixa o Mate sair, sai pra passear só na. Mete a cara, viu? Castanhal e no comando. Tem de gente essa moral. Também entende de classinha, Dieguinho, performático e eu. Essa é a mais nova do Passat, moral. Viviane Batidão! Tchau, tchau!